cidade. Vou ver o luar rompendo a madrugada, né? Sentindo que a noite tem pra me dar. Vou caminhar na cidade. Vou ver o luar rompendo a madrugada. Sentindo que a noite tem pra me dar. Essa vida é tão igual, tanta gente a vagar no mesmo lugar. Já não vejo mais sentido onde essa estrada vai me levar.